Deus, ensina-me a viver em paz. Paz para mim significa ausência de conflitos internos, reconhecimento da minha força interior, disposição para agir e servir, esperança de uma vida mais rica e um progredir infinito. Para encontrar essa paz, pretendo posicionar-me bem perante os acontecimentos e ficar imune às investidas do mal e do egoísmo. E para alcançar firmeza no raciocínio e bondade no coração, preciso de teu permanente amparo e um entendimento de tuas sábias leis. Quero ser envolvido agora pela tua presença, no perfume do teu amor, na claridade da tua luz e no calor da tua alegria. E para tê-los comigo, mentalizo-os penetrando em mim abundantemente, até no mais profundo, e eliminando as impurezas mentais, orgânicas e espirituais que ainda tenho. Confortado pela tua presença, vou abrindo os portões da paz, onde permanecerei para sempre.